Alguém pergunta de você, onde ele foi, mudou, morreu, casou, tá preso, se internou, é mesmo, por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu, sua mãe chora, não dá pra esquecer, que a dor vem sem boi, sentiu, lutou, ediou ilesa, nada, ela tá presa, nada, de que ainda vai te ver. Chapa, sua mina sorriu, mas era sonho, e quando viu, acordou deprê. Levou seu nome pro pastor, rezou, buscou em tudo, Face, Google, IML, DP. Chapa, dá um salve lá no povo, te vê de novo, faz eles reviver. Os pivete na rua diz assim, etio, e aquele zica lá que aqui ria com nós, cadê? Chapa, pode pá, tô feliz de te trombar, da hora. Mas deixa eu falar pro cê, isso não se faz, se engana ao crer que ninguém te ame lá. Todo mundo temendo o pior acontecer. Chapa, então fica assim, jura pra mim que foi. E agora tudo vai se resolver. Já serve, e eu volto com meu peito leve. Até breve eu quero ver sua família feliz no rolê. Mal posso esperar o dia de ver você voltando pra gente. Sua voz avisar, o portão bater. Acende um riso contente. Vai ser tão bom, tipo São João. Vai ser tão bom, vai ser tão bom, Cosme Damião. Vai ser tão bom, bom, bom, bom. Chapa, desde que cê sumiu, todo dia alguém pergunta de você, onde ele foi, mudou, morreu, casou, tá preso, se internou, é mesmo, por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu, sua mãe chora, não dá pra esquecer, que a dor vem sem boi, sentiu, lutou, ediou ilesa, nada, ela tá presa, nada, de que ainda vai te ver. Chapa, sua mina sorriu, mas era sonho, e quando viu, acordou deprê. Levou seu nome pro pastor, rezou, buscou em tudo, Face, Google, IML, DP e nada. Chapa, dá um salve lá no povo, te vê de novo, faz eles reviver. Os pivete na rua diz assim, etio, e aquele zica lá que aqui ria com nós, cadê? Chapa, pode pá, tô feliz de te trombar, da hora. Mas deixa eu falar pro cê, isso não se faz, se engana ao crer que ninguém te ame lá. Todo mundo temendo o pior acontecer. Chapa, então fica assim, jura pra mim que isso foi. Agora tudo vai se resolver. Vou mentir pro cê não, mano. Às vezes eu acho de bobeira um retrato lá em casa. O olho não aguenta não, enche de água.